Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o diácono André Sequeira para nos falar da sua futura ordenação a sacerdote que ocorrerá em Coimbra. Bom dia e obrigado por ter aceitado este meu convite. Uma saudação especial para os nossos ouvintes. André, vou-lhe colocar a primeira questão, e que é a seguinte. Vai ser ordenado daqui por cerca de um mês, ou pouco mais ou menos, não sei o dia, concretamente, mas o André, se já souber daqui a pouco, já nos diz qual é o dia. Como é que descobriu a sua vocação para sacerdote? Em primeiro lugar, bom dia a todos, bom dia a estes magníficos ouvintes da vossa, que é a nossa rádio, porque é uma rádio também com este caráter religioso, que é importante também que eles possam conhecer as vocações. Fez-me então a pergunta sobre como é que descobri a minha vocação. A minha vocação foi descoberta ainda em criança. Tinha apenas 7 anos, era acólito na minha paróquia, ajudava o meu pároco, o padre Manuel António Marcos, um pároco já com bastante idade, foi pároco da Pucariça durante 64 anos, mas era um homem muito bom. Um homem puro, que gostava de ajudar as pessoas, que fazia o bem, não via maldade em ninguém. Havia sempre um ponto positivo que ele destacava sempre das pessoas. Então comecei a ser acólito, comecei a ajudar, comecei a ser um braço direito dele. E eu dizia mesmo, eu quero ser como este homem. Claro, despertando também outras coisas, sentido litúrgico, ao nível também de ajudar nos acólitos, também a questão também desde pequeno querer fazer uma missão que nunca consegui realizar, mas gostaria muito de fazer uma missão em África, que era um dos meus grandes sonhos. E depois de tudo, claro que a minha fé é profunda, com a ajuda também dos meus pais, que me ajudaram, que cresceram na fé, com a ajuda dos catequistas. Foi tudo um caminhar que fui descobrindo. Claro que entrei no seminário dos Paulistas aos 13 anos, e depois o caminho foi-se feito, claro, com pedras no caminho, com dificuldades no caminho, mas que é um caminho que vale a pena de descobrir, e que é um caminho que vale a pena ter a certeza de qual é que é a vontade de Deus para cada um de nós. André, portanto, pelo que acaba de referir, portanto, este testemunho que lhe deu este sacerdote, onde você era acólito, portanto, por vezes, até sem falarmos, não é? Não há dúvida nenhuma que estamos a influenciar os outros, ou para o bem ou para o mal, as nossas atitudes. Mas aqui, portanto, de facto, a forma como o via, portanto, a forma como referiu, a honestidade, a simplicidade, o cativar, aquele homem que nunca dizia mal de ninguém, portanto, isso contribuiu, de facto, para a sua vocação. É extraordinário. É extraordinário como todos nós, os sacerdotes, ou os leigos, a própria família, podem contribuir para que haja mais vocações, e são bem necessárias, não há dúvida nenhuma. Este foi um primeiro aspecto. Depois, diz que, portanto, era acólito. Isto significa que os acólitos são sempre potenciais candidatos a futuros sacerdotes. É verdade, já os nossos papas também dizem isso, ou seja, que é sempre, pode sair dos próprios acólitos um conjunto de vocações. E acho que penso que sim, porque é a partir dos acólitos que o acólito começa a interessar-se pela liturgia, por este gosto de servir a Igreja, de descobrir a sua própria vocação. E a própria vocação de ser acólito é uma vocação, não é? E depois há algo mais que Deus nos chama e que nós devemos responder. O André também falou na missão. Fiquei com a ideia que tinha, que dizia que eventualmente tinha gosto pela missão em África. Bem, isso não surpreende, porque, de um modo geral, muitos sacerdotes têm... Os sacerdotes hoje, com quem eu tenho conversado, têm-me dito que muitas vezes, portanto, quando eram miúdos, quando foram para o seminário, que não pensavam propriamente naquele seminário, mas pensavam tanto em ser missionários. Isto, se calhar, também se deve ao facto de, antigamente, os missionários andarem pelas nossas localidades. Pode não ser o seu caso, mas a verdade é que pode não ser o seu caso, mas a verdade é que, pronto, eles também acabavam por nos influenciar. Agora, o André também fala que entrou no seminário dos paulistas, creio que foi isso. Sim, sim, sim. E depois, porque não continuou por aí? É assim, isto, o caminho de Deus é sempre um desígnio. Sim, sim, absolutamente. Eu sou quase como um filho pródigo, digamos. Esta é a minha diocese onde eu nasci na Pecoriça, Cantanhede. Um padre paulista muito bom passou pela minha escola em Cantanhede e eu entrei nos paulistas. Está aí a influência. Sim, está a influência, claro que obviamente. Eu sempre tive esse desejo, foi aquele também sacerdote que me acompanhou mais, que fui aos encontros a Fátima, onde conheci bem a congregação, uma congregação que posso dizer que continua a ter bastante apreço e bastante carinho, por tudo aquilo que eu realizei durante vários anos com eles. Mas penso que neste momento, e descobrindo a minha vocação de passado alguns anos, penso que um serviço paroquial, serviço direto às pessoas, penso que poderei fazer um trabalho pastoral ainda melhor do que realizava nos paulistas. Claro que nos paulistas poderia realizar, poderia servir com os meios de comunicação social, e tenho hoje em dia também tenho um grande apreço pelos meios de comunicação. Uma das minhas pastorais na minha paróquia, que estou, posso já dizer, provavelmente o senhor depois também vai falar sobre isso, em Santiago da Guarda, e nós temos o jornal A Luz, e temos a rádio também Vida Nova. Portanto, é uma das minhas paixões também a questão dos meios de comunicação social, onde também tenho ajudado, e foi também graças aos paulistas. Foi, isso aí também já é influência dos paulistas, possivelmente, porque eles dedicam-se muito à comunicação social. Isto é apenas uma parte, uma parêntese, vamos cortar um bocadinho com a conversa que estávamos a ter. Falou que é da Pecoriça. Eu falo nisto porque estou longe da Pecoriça e acho que passei lá uma vez ou qualquer coisa assim. É uma zona de brasileiros, não é? Pecoriça, não. Sabe porquê é que eu digo isto? Porque a ideia que eu tenho, e penso que não estou errado, é que eu estive em São Paulo e havia lá, pelo menos, encontrei-me lá com alguém da Pecoriça que estava no Brasil. É assim. Existem, de facto, brasileiros, não estão a viver na Pecoriça, foram para o Brasil. Estão no Brasil. Agora, há de facto, uma descendência de pecoricenses no Brasil. Isso é. É que tive já o prazer e o contato de conhecer alguns ao longo ainda destes meus anos, mas realmente sei que ainda existem bastantes pecoricenses no Brasil. Mas a viver, propriamente dito, na Pecoriça, não estão atualmente, não estão brasileiros. André, portanto, com 7 anos você sentiu o desejo de ser sacerdote, missionário, não importa. Nessa altura revelou isso à sua mãe, ao seu pai? Sim. E eles o que é que disseram? Eles apoiaram. Quer dizer, a minha mãe um bocadinho sempre naquela perspectiva, sempre dizia ao meu pai, não sabemos se ele chega, se não chega. O meu pai não. O meu pai era aquele orgulho, aquela de ver o filho a querer ir para o seminário, de poder servir as pessoas. Acho que era um orgulho muito grande e apoiaram. Mas mesmo os meus irmãos sempre me apoiaram, tive uma família sempre muito presente nas minhas decisões. Quantos irmãos tem o André? É uma família bastante numerosa. Sim. Tenho 3 irmãos e 4 irmãs. Somos pronto, ótimos. Ótimo, maravilhoso, não havia nenhuma. É pena que agora não haja assim muitas famílias, ainda bem, havendo, não muitas, mas pronto, é ótimo, sim senhor. E os amigos, quando você dizia, o André quando dizia, olha, eu vou para o seminário. O que é que eles achavam? Eles não achavam muita piada, digamos. Temos de ser sinceros e realistas. Mas depois começaram a ver, ao longo dos tempos, ao longo dos anos, porque já são uma caminhada muito longa, não é? Começaram a ver que realmente esta era a minha vocação e começaram a apoiar. Mas ao início dizia, tu és parvo, um rapaz tão fixe, a ires para o seminário. Não faças isso. Constitui família, arranja namorada, casa-te, tens teus filhos. Não faças isso. Depois acabavam-me sempre por apoiar, porque viam-me que realmente tinha eu era vocação feliz, para que tinha vocação. E isto é assim, aliás, eu tinha dito, e hoje vou afirmá-lo novamente, que se nós temos vocação para sacerdotes e vamos para o casamento, possivelmente o nosso casamento vai ser um fracasso. Claro. Isto é assim mesmo, e não vale a pena a gente andar aqui a enganar-se. Portanto, se a vocação é para sacerdote, eu acho que devemos ir. Agora, claro, pois muitas vezes a própria família desvia, não foi o seu caso, os amigos desviam, a própria sociedade, os meios de comunicação, o ambiente todo ele não é muito favorável, portanto, a esta missão. Mas pronto, tudo bem. Quando é a vontade de Deus e quando as pessoas são dóceis, está tudo bem, porque pronto, cada um segue o seu caminho e vai ser feliz exatamente servindo como há pouco dizia. Eu estou a pensar no que, e também já tenho dito isto, no que Bento XVI disse no dia em que foi ordenado. E ele disse mais ou menos isto. Eu não conhecia as pessoas que estavam na minha ordenação, mas eu via nos olhos das pessoas como que uma esperança. Uma esperança não em mim, mas no sacramento que eu recebi. Portanto, isto é bonito, não é? Isto é bonito. Aliás, eu gosto de referir isso porque acho que isto é... As pessoas têm sempre esperança naquilo que nós possamos fazer para realizar e servir as comunidades, não é? É sempre esta esperança, à espera de um padre novo, o que é que poderá fazer, o que é que poderá melhorar a nossa comunidade. Portanto, as pessoas olham sempre para nós com aquela perspectiva de temos um sacerdote, temos um diácono, temos alguém que nos está a servir e nós estamos felizes com isso. E esperamos sempre alguma novidade desta igreja, que queremos cada vez mais que seja uma igreja renovada e uma igreja serviçal às nossas comunidades. Um padre novo, o André vai ser ordenado, já sabe o dia ou ainda não? É assim, o dia já está previsto pela nossa diocese. Pois, não podemos ainda estar aqui a dizer a confirmação, porque está a decorrer, está a finalizar agora o processo. Sim, então. Mas sim, em princípio não haverá problema. Se não for em junho, é em julho, não é? Quer dizer, não sabemos, vamos deixar tudo na vontade de Deus. Mas está quase certo que seja dia 29 de junho. Uhum. 29 de junho à tarde na Sé Nova de Coimbra. Ao ser ordenado, possivelmente até setembro, vai continuar na mesma paróquia onde está agora a colaborar, Santiago, não é? Santiago da Guarda. Depois, possivelmente, vai para uma paróquia sozinho. Preferia continuar ali ou ir para outra paróquia? É sempre assim. Claro que se me perguntasse se eu preferia continuar, eu diria com muita vontade que preferia continuar, porque começar custa sempre um bocadinho, não é? Mas penso que seja a vontade de Deus. Penso também que é possível que possa pelo menos mais um ano poder realizar o trabalho junto das comunidades que estou a servir. Sozinho, não sei se será essa vontade do nosso bispo. Penso cada vez mais o nosso bispo, e acho muito bem que haja este acompanhamento dos padres novos, que possam estar com outro sacerdote, para que possam crescer também a sua fé, possam crescer também na sua vocação, na sua missão de poder evangelizar e poder servir o povo de Deus. Sentado no banco atrás de um autocarro, pensamento voa. Ando distante com a cabeça na lua. Dias cinzentos são aqueles que atravesso, instáveis como as águas do Rio Douro no inverno que observo. Pela janela onde bate a chuva, tento ser forte, mas é tanta coisa junta. Às vezes parece que cai tudo ao mesmo tempo. O medo de falhar torna-se mais intenso. Trago no meu coração a minha bússola e peço a Deus que me proteja e me conduza. E neste caminho muitas vezes já caí, toda a gente erra, mas eu nunca nunca. Sei que luz está brava, levantar. E sei que muitas vezes é mais fácil não continuar. Mas há sempre uma voz que nos diz: segue essa vontade de querer ser feliz. Uma dimensão do esforço que tu fazes, muitas vezes sem razão, muitas vezes são fracassos. Força de vontade, aquilo que nos faz mexer, completa a nossa vida, dá-nos razão de viver. Quando algo corre mal, vais ao chão, mas bem dentro de ti tens a força e dás a volta à situação. Quantas vezes já tu não pensaste que desta não passavas e no fim te safaste? Então aí tu sentes essa vibração. Todos nós temos força para encontrar a solução. Meu irmão, tudo não passa de um senão. Se tens a força para vencer, ninguém te vai dizer que não. Segue essa vontade, a tempestade vai passar. Às vezes é bom chover, para mais tarde o sol brilhar. Segue essa vontade, a tempestade. Às vezes é bom chover, para mais tarde. que acordo, fecho os olhos e imploro para que o dia que se segue comece de um outro modo. Os problemas continuam a aparecer e eu ignoro. O sentimento é de angústia e por vezes até, mas logo me apercebo que com lágrimas eu não afogo. Não resolvem incertezas que eu coloco, situações que surgem, situações que eu provoco. A diferença é tão nítida que eu já nem sequer noto. Mas não me importo, porque por dentro até suporto. A vida é minha, foi-me dada e olha que eu não troco. Eu vivo dia a dia como se fosse um novo episódio, uma novela em que tu entras e basta ser só tu próprio. Esquece os erros, enfrenta os medos, guarda os segredos, partilha e aproveita todos os teus bons momentos. E ouve a voz que te diz, segue essa vontade de querer ser feliz. Inspiração tem um sentido, saudades de estar contigo. Tenho tentado falar-te, mas não consigo. Eu não consigo. Ultimamente nem para mim tenho tempo. Vê lá, quero parar para pensar, mas simplesmente não dá. Neste momento vejo o destino a fugir-me do caminho. São cada vez mais amigos, eu cada vez mais sozinho. Mais pressão, menos paz, mais dor e menos vida. E cada hora é mais uma hora perdida. Mas eu vou andando por este trilho escuro à procura de uma luz que ilumine o meu futuro. Não vou baixar os braços, não vou desistir. Assim vou procurar maneira de ter aquilo que eu sonhei para mim. Felicidade só é atingida em momentos escassos, como um pai ver o filho dar os primeiros passos. Eu dou os meus porque sempre assim o quis, seguindo aquela voz que me diz para ser feliz. Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, através da radioboanova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o diácono André Sequeira acerca da sua ordenação. Oh André, alguém afirmou que a vocação é uma luz que se acende. Concorda com esta definição ou não? A vocação é uma luz que se acende, porque se eu acender a minha chama, a chama da minha fé, a luz que é Jesus Cristo na minha vida, posso acender muitas e muitas luzes que das pessoas que estão à minha volta, das minhas comunidades, daqueles que me rodeiam, dos meus amigos, mesmo daqueles que não acreditam, porque eu tenho, mesmo só pelo testemunho de fé, tenho levado pessoas à igreja, não é? Às vezes só por um pequeno exemplo, às vezes não basta dizer, não basta evangelizar, basta a nossa simplicidade, a nossa maneira de ser, a nossa simplicidade, a nossa alegria de transmitir o evangelho, que pode, e pequenos gestos, muitas das vezes pequenos gestos, que pode acender muitas luzes à nossa volta. E o nosso Papa, muito bem, o Papa Francisco tem se preocupado cada vez mais com as pessoas que estão fora da igreja. Ele diz mesmo, para irmos à periferia, não temos medo de testemunhar de Jesus Cristo que vive connosco, e acho que cada vez mais essa é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Essa luz será tão mais intensa quanto maior intimidade tiver com Cristo. Concordo. Claro, concordo. Porque a intimidade, eu digo muitas vezes as minhas homilias, penso que esta intimidade é importante. Só posso partilhar daquilo que eu conheço. E que vive. E que vive. Porque se eu não conheço e não vivo, as pessoas vão perceber. Nada. Aliás, eu costumo dizer, muitas vezes nós ouvimos determinadas coisas que aquilo parece mais o bater de desculpem o que eu vou dizer, mas o bater de latas do que propriamente. Quer dizer, nós reconhecemos numa homilia quando o sacerdote tem, e eu estou a voltar para falar consigo, ainda não é padre. Claro, claro, estás a voltar. Mas como leigo, nós reconhecemos quando de facto o sacerdote tem intimidade com Cristo. Aquelas palavras que são mais profundas e outras parece que não é um bater de latas que não vai longe, mas pronto, é como é, e não era para isso que eu puxei a esta questão, mas para dizer ainda o seguinte, eu muitas vezes reflito nos primeiros apóstolos, nos apóstolos, em Pedro e também em João. Pedro, portanto, que foi o primeiro Papa, apesar disso, João, ele via com muito mais clareza do que Pedro. Concorda? Quer dizer, em qualquer situação, João tinha, portanto, ele via, portanto, via mais que os outros, via interiormente, descobria com muito mais facilidade, e isso era porque ele tinha mais intimidade com Cristo. Eu concordo, porque mesmo Pedro, alguma das coisas, tanto dizia uma coisa boa, como depois dizia já uma coisa que não era menos boa, como o próprio Cristo dizia, afasta-te de Satanás, não é? Uhum. João, esta intimidade que ele tinha com o Senhor, porque era o discípulo amado dele, e próprio poder ter vivido mais tempo, não é? Junto do Senhor, conhecer a realidade, poderia dizer que realmente conhecia verdadeiramente o Senhor. O próprio Cristo na cruz disse: eis a tua mãe. E foi para ele, foi para São João. Eu estou a ver aquele episódio em que Jesus, quando eles andam no mar, que Jesus aparece, mas Pedro não sabia quem era. E é João que lhe diz: é o Senhor. E Pedro, pronto, aí ele era voluntarioso, quer dizer, tirou-se de imediato, não é? Mas isto é para dizer, portanto, para reforçar o que estava a dizer. Portanto, João tinha, de facto, uma visão que não era exterior, mas era uma visão interior que lhe permitia ver, de facto... Tinha uma fé mais clara e esclarecida, digamos, ao fim e ao cabo, porque o que acontece muitas vezes, mesmo dos nossos cristãos, e mesmo o que acontecia, se calhar, provavelmente, com Pedro, é que tinha aqueles olhos turvos, não conseguia ver. Então os olhos de São João estavam mais evidenciados, tinham mais a certeza daquilo que era verdadeiramente o Senhor que estava ali para acompanhar e que não os abandonava. Não é? O André disse há pouco que, eu até escrevi aqui, mas muito pouco, porque o André fala muito depressa, mas... Não estou a brincar, sim. Pronto, eu também falo, mas tudo bem. Rádio já não falo, ou seja, eu quando faço o meu programa da rádio, já falo mais pausadamente, mas assim no dia a dia... Não estou a brincar. Sim. Portanto, só estou a dizer que não tive tempo nem para escrever o que acabou de referir, mas fica com a ideia, portanto, que após a ordenação, certamente que irá para uma paróquia que onde há um outro sacerdote, ou mais que um sacerdote, exatamente para ser acompanhado, porque precisam de crescer, e isto é verdade, quer dizer, ninguém caminha sozinho. No aspecto espiritual, que sozinhos não vamos a lado nenhum, e de facto é necessário, e eu penso que esse aspecto que agora referiu é extremamente importante. Direi mais. Eu penso que as congregações têm talvez uma preocupação um bocadinho maior do que as dioceses em acompanhar, de facto, os que são ordenados, tanto através de formação constante, se calhar através tanto da conversa fraterna, e aí a pessoa... Porque há muitos bons, e todos temos, quer sejamos casados, quer sejamos solteiros, quer sejamos padres, quer sejam padres, quer não seja, quer dizer, toda a gente tem. E nessas alturas a gente precisa de um apoio para avançar. Portanto, eu acho que sim, que isso é extremamente importante, que de facto, portanto, o Sr. Bispo pense nisso e esteja a fazer já isso. Porque, quer dizer, se não tivermos ajudas, eu acho que muitas vezes as pessoas se vão desleixando. Um dia nos faz isto, amanhã nos faz aquilo, e nós sabemos como é. De Deus, de Jesus, nós temos graças constantes. Elas estão sempre a correr. Mas quando a gente as corta, somos nós que as cortamos, e se calhar outro dia, aquela vontade que tínhamos de fazer, se calhar rezar o terço, ou de rezar o breviário, ou outra coisa qualquer, se calhar depois já não há vontade, exatamente porque fomos nós que cortámos um dia. Portanto, e isso é importante que de facto haja quem acompanhe, e só assim é que é possível. Aliás, não estou a dizer nada que seja meu, que há tempos eu lia que um cardeal em Itália diz exatamente isso, quer dizer, é necessário que tanto leigos como clérigos, sejam eles padres, sejam bispos, sejam cardeais, todos precisamos de formação, porque se não tivermos, portanto, tudo vai, tudo vai descarrilhando e vai descarrilhando muito depressa. E nós vemos hoje, aliás, eu não sei se foi Bento XVI, foi João Paulo II, que numa das exortações referia isso. Ele dizia: é preciso cuidar durante toda a vida. Portanto, é preciso cuidar durante toda a vida, porque se é necessário também, quando se sai do seminário, também é necessário no amanhã. E nós verificamos que muitas vezes estes descuidos levam a que haja sacerdotes, sem querer referir ninguém, até porque nunca referi ninguém, nem desta diocese, nem de outra, mas nós vemos. Ninguém pode esconder estas coisas. Nós vamos à missa, assistimos às homilias, assistimos à celebração, participamos na celebração e vemos que muitos, tanto na Eucaristia como cá fora, têm dificuldade em andar. Mas não é dificuldade em andar física, é dificuldade espiritual. E quando a pessoa já não tem força nem para si, também não consegue arranjar força para os outros. Mas isto é apenas uma conversa. O André, portanto, praticamente aqui em Coimbra, frequentou o seminário, não frequentou, eu não percebi bem. Sim, porque disse que andou com os paulistas. Sim, eu fiz o meu curso todo em Lisboa, o curso de teologia, e simplesmente vim aqui ao seminário, porque acho que poderia, quis vir mais para perto da família, e porque realmente descobri que a minha vocação era na diocese, vim terminar o sexto ano, um ano pastoral, que dividi em dois, e falta-me fazer também a tese. E tive um ano nas paróquias de Santiago, portanto já estou há um ano e meio nas paróquias de Santiago da Guarda. Agora com mais três paróquias, com Alvores, Lagarteira e Torre de Baltodos, já tinha também as degracias, mais a capelania de Sabogueiro. Só a própria paróquia de Santiago da Guarda é como constituída como se fosse três paróquias, porque ali temos numa zona de grande prática religiosa, graças a Deus, e que realmente também requer também esta presença do sacerdote, e neste caso também a presença do diácono. Lá em Santiago, portanto, o André faz todos os trabalhos, é claro, todos os trabalhos daqueles, à exceção daqueles que já estão ordenados e que não podem fazer. Do resto, portanto, colabora lá na paróquia com todo tipo de atividades. Portanto, tem, pelo que me apercebi há pouco, tem vontade, portanto, não sei se tem assim alguma especialização, se não tem. Agora, o que tem vontade é de facto de fazer apostolado pela rádio, não é? Sim. Pela rádio e pelos outros meios. É assim, a rádio foi uma necessidade que senti, porque o seu pai tinha a Eucaristia e não tínhamos a introdução às leituras. E porque eu também dedico muito à questão dos idosos, também estou muito ligado ao grupo voluntariado, que formaram há dois anos na paróquia, estou muito à frente, vamos visitar os idosos, fazemos festas nas associações, eu faço mais a parte da oração, do abraço ao idoso. E então também acho que era necessário na própria rádio dar esta pequena mensagem de fé e de esperança também aos idosos, aos doentes, e também explicando também a leitura, já que eles não podem vir à igreja, vai à igreja também através dos meios de comunicação social até eles, dando essa palavra de força, que acho que é também muito, muito importante. Força é essa. Conversas em Rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, através da radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o diácono André Sequeira acerca da sua ordenação em Coimbra. André, agora que já ficamos a saber alguma coisa a seu respeito, queria lhe falar de uma outra... Portanto, acerca da missa, a ideia que tenho... A certeza que tenho é que realmente é o ato mais importante da nossa vida. Só que muitas vezes as pessoas esquecem isso, esquecem que a missa que é, portanto, é uma perpetuação do sacrifício de Cristo. E depois, o que acontece muitas vezes? Nas missas há muito protagonismo. Concorda comigo ou não? Eu concordo, porque acho que realmente é importante primeiro descobrir qual é que é o valor, que é o cume, este ponto mais alto, né, como eu costumo dizer na brincadeira, na nossa montanha, recordar este memorial da morte e ressurreição do Senhor. E muitas das vezes as pessoas não dão verdadeiro valor, infelizmente, à Eucaristia. Por isso penso que cada vez mais se deve trabalhar, é uma das próprias vontades do padre com quem estou, o padre Fernando Carvalho, de explicar todo o próprio ritual da Eucaristia, o que é verdadeiramente a Eucaristia, como é que nós devemos também viver a Eucaristia. Por isso eu daí concordar também com aquilo que me está a dizer. O ritual, a sequência, portanto, é verdade que a missa... É um mistério, nós não entendemos, mas há coisas que nós sabemos, e de facto a sequência extraordinária que tem, desde o princípio ao fim, muitas vezes nós estamos distraídos e pelas distrações acabamos por promover a beleza dela. Estou a pensar que dentro de pouco tempo, com as suas mãos, que hoje são semelhantes às minhas, vai poder fazer um milagre sempre que celebra, sempre que celebra. E direi mais, a partir desse momento da sua ordenação, deveríamos beijar-lhe as mãos, porque essas mãos têm o poder, portanto, de trazer Jesus Cristo a cada Eucaristia. E isso é uma coisa extraordinária. E voltando até ao que estávamos a dizer, que pena que haja tantas distrações, porque realmente aquilo é belo. E se nós, pronto, até nesta parte da consagração, se pensássemos um bocadinho, se refletíssemos, e às vezes eu reflito nisto, uns momentos antes da consagração é o Três Vezes Santo, não é? Uhum. Canta-se. É maravilhoso. Eu, uma vez, li que Jesus e Nossa Senhora apareceram uma freira. Não sei se tem conhecimento disto ou não. Eu vou continuar. E então disseram-lhe, olha, hoje vamos te ensinar o que é a missa. Tu não sabes. Um dia ficarás a saber quando estiveres do outro lado. Mas hoje vamos-te dar umas dicas. E, portanto, e deram-lhe umas dicas, acho que extraordinário, acerca de, desde o princípio ao fim. Mas, portanto, nós não temos tempo para estar aqui este tempo todo. Eu vou referir apenas esta parte que toca com consagração. Portanto, aqui, naquele período dos Três Vezes Santos, essa freira dizia como que o presbitério encheu-se de anjos e de santos que cantavam. Ela dizia como que a parede de trás do presbitério desapareceu. Aquilo era enorme. E, de facto, isto tem lógica. Quer dizer, se passado uns segundos se vai consagrar, se passado uns segundos está Jesus, é normal, é lógico, que, de facto, os anjos e os santos cantem e portanto, como que façam a recepção de Jesus que vem, não é? E depois vocês, quando for padre, a partir do momento em que faz a consagração, o que é que acontece? Rezamos o Pai Nosso, quer dizer, ele já está, foi ele que ensinou, não é? E já lhe estamos a pedir. Portanto, achei tudo isto extraordinário, porque é de uma beleza extraordinária. Portanto, eu fico encantado com o que li. E realmente tem... peço desculpa, se calhar, tem a sua lógica de facto o que está a dizer, porque realmente é aquele momento mais importante, o momento da consagração, o momento mais importante da Eucaristia. Dizia há bocado das mãos, e eu acho interessante isso que diz das mãos, mas as minhas mãos são iguais às suas, só que Deus... serve das minhas mãos para fazer este grande milagre. Como serve a partir do momento em que elas são consagradas. Com elas que são consagradas e eu também posso consagrar as partículas através de Deus. E apesar da minha imperfeição, porque também sou muito pecador, todos nós somos pecadores, não é? E Deus continua a amar e a amar cada um de nós e a chamar-nos pelo nosso nome. Isso é quem é mais bonito. E mesmo assim, diz André, eu quero-te para o meu serviço. Apesar de seres tão imperfeito, eu continuo a amar-te. O amor a Deus não tem nada a ver com o nosso, não é? Não tem. Nós guardámo-las, nós... pronto, não. O amor a Deus está sempre a perdoar, se nós lhe pedimos perdão, não é? E está sempre disposto a amar-nos verdadeiramente, como nós não imaginamos, quando hoje nós verificamos, pronto, o mundo como vai, né? Porque só quem não quiser ver... Mas com tanta miséria em todos os aspectos, em todos os campos, como é que Deus tem paciência para nos aguentar desta forma, não é? Porque, no fundo, o que Ele fez, que veio, não é? Veio para nos salvar. Morreu da forma que morreu, sofreu da forma que sofreu. Tudo isto para liberar o homem, para lhe permitir o céu. E nós, pronto, verificamos, quer dizer, através de todas as formas, nós vemos o que acontece, até se entrarmos um pouco até no satanismo, não é? Verificamos que constantemente há jogos satânicos, há festas satânicas, há não sei o que é preto, isto de facto é impressionante. E Deus está sempre disposto a perdoar. E depois nós, que somos uns pouco pobres, uns miseráveis, que não valemos a ponta de um chave, desculpem o termo. É verdade. Depois o que é que acontece? Depois fazemos muito fortes, muito valentões, e dizemos, não, quer dizer, não foi Deus que criou o mundo, não, fomos nós, fomos, foi isto, não, isto evoluiu, isto é a sequência do evolucionismo, e disse, que parvos nós somos. Bastava a gente a ver e olhar para os planetas que nos rodeiam. O que é a Terra comparada com os outros planetas, não é? Quer dizer, Isto é a coisa mais ridícula. Então o evolucionismo criou a Terra. Até os outros planetas que são vezes e vezes maiores do... Quer dizer, impressionante. Quer dizer, o que o homem chega, de facto. E pronto, e Deus está sempre disposto a perdoar. Isto é, é de facto interessante. É muito bonito, é este valor cristão que o próprio Senhor também nos pede a nós, perdoar, de, mesmo que nos façam mal nós, e o próprio Evangelho é muito radical. Ama o teu inimigo, reza para o teu inimigo, perdoa, como o Pai te perdoa, também perdoa a ele. Isto é muito radical e passar 2000 anos continua a ser ainda bastante atual. A mensagem do Evangelho é algo realmente extraordinário. Com isto tudo, nós perdemos um pouco na sequência, mas não tem mal, falamos de outras coisas. Há pouco falámos do satanismo. O Papa tem falado muito do diabo. Eu creio que há anos isso era quase um tema tabu, não era? Portanto, não se falava, não sei porquê, embora Bento XVI e João Paulo II falassem e dissessem que era necessário falar do diabo, mas a verdade é que havia muita gente que não acreditava que o diabo existia. Portanto, vá lá que o Papa Francisco tem falado imenso do diabo. Do diabo e do inimigo. O próprio Papa Bento XVI, quando veio a Portugal, falou do próprio inimigo, muitas vezes estava até na própria igreja, não é? E portanto, ou seja, que são temas que continuam a falar, apesar de muitas vezes nós temos receio de falar sobre o inimigo, sobre o diabo. São temas que ainda fazem parte fazem parte e hoje a ideia que se tem é que de facto cada vez são necessários mais exorcistas. Isto tem acontecido em muitas dioceses. O padre Lara dizia há pouco tempo que Portugal tem poucos exorcistas e que são necessários mais, e eu tive a ver também aqui há tempos um documento, penso que era em Itália, que pronto, aquilo aumentou astronomicamente os exorcistas que havia, exatamente porque pronto, o diabo cresce em face de tantos jogos satânicos que existem, não é? Portanto, e crise, também temos de crise, as pessoas muitas vezes não querem saber da fé, e isso começa na própria família. Se não se reza em família, se perde-se a tradição da própria família, claro que a família não pode crescer na fé. Se os pais vão levar-se aos meninos à catequese e não vão à missa, como já acontece infelizmente em muitas das nossas paróquias, as pessoas não podem crescer na fé, os filhos vão ser iguais ou piores que os pais, porque depois não seguem. É importante é dar este testemunho e partilhar realmente Jesus Cristo na nossa vida. Isso é muito, muito, muito importante. Bem mais além, mas eu gosto é de andar disperso entre tudo o que o nome tem. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Nova em 100.2 ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o diácono André Sequeira acerca da sua ordenação, que vai ser ordenado sacerdote no mês de junho em Coimbra. Entramos na parte final do nosso programa. André, isto perdeu um pouco a sequência do que eu aqui trazia, mas não faz mal, há muita coisa. Mas pode, esteja à vontade, aquilo que for essencial realmente para a conversa, para me conhecerem também. Há muita coisa que podemos falar. Falávamos dos Papas. Paulo VI vai ser beatificado no mês de outubro, quando do próximo sínodo. Impressionante que vivemos num mundo de crise também da própria Igreja, mas a verdade é que há poucos dias foram canonizados os dois Papas e agora vamos ter o outro Papa que vai ser beatificado. Assim, certamente que lhe dirá pouco Paulo VI, mas aos portugueses diz muito. Foi o primeiro Papa que veio a Fátima e portanto, o Papa Paulo VI teve, pronto, também sofreu um bocado e muito, porque no tempo dele as coisas começaram, foi quando começaram se calhar a deslizar mais, não sei se foi quando ele veio com aquela manavita, não é? Portanto, que pôs um travão naquela... Mas foram tempos difíceis para a própria Igreja, porque sair de um próprio concílio Vaticano II não é fácil e encontrar posições diversas na própria Igreja não foi nada fácil de pôr em prática o que o próprio concílio Vaticano II foi muito difícil, por isso acho que o Papa Paulo VI conseguiu muito bem pouco a pouco, claro que na própria Igreja, que a própria Igreja também tem que crescer pouco a pouco, não pode fazer grandes mudanças logo, não é? E sim, também tem que manter a sua própria estrutura de Igreja. Então foram tempos difíceis de divisões que o próprio Papa teve que conciliar e aproximar cada vez mais. E o Papa Francisco? O que é que pensa do Papa Francisco? O Papa Francisco é um Papa que eu próprio tenho um carinho muito especial, porque não é só aquilo que ele diz, é aquilo que ele também faz, as próprias atitudes. Este exemplo que ele próprio diz aos sacerdotes, aos seminaristas, às pessoas, como é que devem agir, e ele próprio faz, por exemplos. Não tem medo de quebrar todos os protocolos. É realmente um Papa muito próximo das pessoas, é um Papa que quer dar muito amor e quer, de facto, fazer crescer a nossa Igreja. E realmente ele é um homem que diz, ele próprio diz aos padres, vocês estejam com as vossas ovelhas, misturem-se com as vossas ovelhas, tenham o mesmo cheiro das ovelhas. Não é que as ovelhas cheiram mal, eu digo na brincadeira. Sim, claro. Ele, nesse sentido, de estarmos cada vez mais com as ovelhas, de preocuparmos com as ovelhas, de partilhar as alegrias também com as ovelhas. É mais nesse sentido que o próprio Papa nos diz isso. Portanto, acho que é um Papa, é um homem de Deus, um homem sábio e um homem que quer também realmente fazer crescer a Igreja. E é um homem que é importante, cada Papa é importante no seu tempo. E o Papa Francisco está a ser importante neste tempo. Um Papa imprevisível, não é? Mas de uma popularidade extraordinária. Será que esta popularidade se vai manter por muito tempo? O que é que lhe parece? Eu penso que sim. A popularidade... penso que se vai manter porque ele é mesmo assim por natureza, não é? Agora, não quer dizer que não possa agradar a toda a gente. O próprio Jesus Cristo não agradou. Sim, sim, sim. Nós podemos ser, eu também disse há bem pouco tempo numa das minhas homilias, nós podemos ser as melhores pessoas, podemos ser a pessoa mais sociável do universo, mas haverá sempre vozes contra, não é? Porque nós não conseguimos realmente agradar a todos. Mas sabemos que é aquilo que é vontade de Deus para nós, sabemos a comunidade e nós fazemos. Eu vi há poucos dias, foi feito um estudo acerca dele numa das universidades americanas, porque 85% da população americana, portanto, considera tanto o Papa como uma pessoa muito popular, muito importante, que contribui e que está a contribuir para o crescimento da Igreja. E então essa universidade, uma universidade muito importante, fez um estudo da pessoa, porque eles dizem, portanto, uma pessoa com mais de 70 anos que está apenas a um ano, não, há um ano, e de facto a volta que isto está a dar, eles fizeram um estudo, portanto, uma universidade que costuma fazer o estudo de grandes empresas, de grandes empresários, e era neste sentido que eles faziam como que uma analogia do Papa com os grandes empresários. E então chegavam a três conclusões que eu tenho aqui, portanto, e que vou quase citar. Eles diziam, concentrou-se na sua missão colocando os pobres no centro. Isto permitiu que a Igreja tenha uma visibilidade maior e mais positiva a nível mundial, com o possível crescimento dos países de economias fracas e mais pobres. Porque, quer dizer, lá está, pois se ele se encontra com os mais pobres, é possível, portanto, que isto cativa uns e cativa outros, não é? Este foi o primeiro ponto a que eles chegaram. Depois, um segundo ponto, eles diziam, embora o Papa continue fiel à doutrina da Igreja, não é? Isso é verdade, não é? Sim, sim, continua sempre fiel. Portanto, embora, portanto, eles dizem, ele vai, qualquer dia vai casar os gays. Não vai casar os gays, nem vai, nem nada disso, nem nunca aprovará. Há coisas que depois, a própria Igreja depois, é contra depois, a natura, depois, não exatamente. Poderá. Agora, aprovar. O que eles dizem é que no que se refere, portanto, ao aborto e aos gays, ele não é tão censurador, quer dizer, portanto, não está sempre a dar pancada. Aliás, eu vi um comentário do Papa em tempos em que ele disse que não temos que estar todos os dias a puxar a mesma coisa, quer dizer, há tanta coisa que podemos falar, então não vale a pena estarmos sempre a bater no mesmo. E, portanto, este aspecto de não estar constantemente a censurar é um dos pontos que eles dizem também que isto lhes traz popularidade. Outro terceiro e último aspecto, procurou arrumar a casa, ou está a procurar arrumar a casa, que isto é a Cúria, com a nomeação dos 8 cardeais, procura fazer uma reestruturação do Moro, portanto, inclusive fez também aquela reestruturação do Banco do Vaticano. Portanto, e tudo isto está a cair bem nas pessoas. Não sei se quiser comentar alguma... Penso que sim, penso que sim. Também não é, acaba por não ser nenhuma novidade, não é? Porque a própria Igreja sempre fez isto que realmente ele está a dizer, só que ele está mais preocupado ainda com aquilo que é realmente essencial da Igreja. Mesmo esta preocupação em relação aos gays, é uma preocupação, não é de criticá-lo por ele ser aquilo, pá, que nunca vai à Igreja, nunca vai aprovar a questão da homossexualidade ou de um casal gay que se casar. Nunca vai, é contra a natura, nunca vai ser possível. Mas o próprio Papa diz que eles são seres humanos, que devem ser tratados como seres humanos. Todo ser humano também erra, não é? Todo ser humano erra, portanto, e eles também erram, e portanto, quer dizer, uma coisa portanto, não concordar com a atitude deles. Outra é, portanto, é tolerância perante o erro, não é? Claro. E por isso, o que é que temos que fazer? É ir à confissão, confessarmos, porque aí os pecados são perdoados a todos. Não sei se viu recentemente o meu Papa, antes de ele próprio ir confessar, ele foi confessar. Foi uma atitude, realmente um gesto muito bonito, muito profundo. Falava há bocado então dessa confissão e eu fiquei realmente maravilhado. E em relação aos pobres, eu penso que cada vez mais a Igreja sempre preocupou-se com os pobres, mas a Igreja, o Papa Francisco está cada vez mais preocupado, porque realmente há muitas pessoas a passarem necessidades. Estamos em tempos de crises, não só crises de fé profundas, mas também de crises de financeiras, onde muitas das vezes cada vez mais as nossas sociedades vão atrás do materialismo, e o próprio Papa preocupa-se também com isso. O André falou, portanto, aí do... Eu agora perdi-me um pouco. Não faz mal, estás a levantar. Sinceramente, não tenho que levantar. Ah, não, agora já me lembro. Portanto, o André falou da confissão. Realmente é impressionante, e tenho dito isto várias vezes, a quantidade de pessoas que comungam e as poucas que se confessam. Portanto, este testemunho do Papa penso que também é importante, até para os próprios sacerdotes, porque muitas vezes o próprio sacerdote colabora pouco. Há alguns, há outros que não. Muitas vezes há sacerdotes que também não. Portanto, colaboram um pouco com a confissão. E eu estou a ver, por exemplo, que no aspecto das. Voltamos às ordens religiosas. E eu estou a ver, por exemplo, os franciscanos em Viseu. Eles vão para o confessionário, quer haja gente, quer não haja. As pessoas já sabem disto e muitas pessoas acabam por ir e eles acabam por estar a fazer outra coisa. Se não têm ninguém, olha, tratam do plano de vida deles, fazem leituras, fazem isto, fazem aquilo. E portanto, muitas vezes os sacerdotes também não têm disponibilidade para não estão muito mentalizados para confessar. E este testemunho do Papa penso que é extremamente interessante. É verdade, porque muitas vezes hoje em dia cada vez mais as pessoas dizem eu vou-me confessar a Deus, mas as pessoas não percebem realmente o verdadeiro sacramento da reconciliação. É importante confessarmos, dizermos os nossos pecados, também ouvir um conselho do próprio sacerdote. Às vezes também se faz confusão, claro que se faz confusão entre uma verdadeira confissão e uma direção espiritual, um acompanhamento profundo ao nível humano e ao nível espiritual. São coisas diferentes, mas cada vez mais as pessoas deviam de realmente perceber o que é verdade. Até porque confissão, confessar a Deus não há. Portanto, ou se confessam ao sacerdote, ou não há confissão. É, porque é através do sacerdote que estão a falar a Deus. Foi assim que Jesus quis, e portanto, isso não há volta a dar. Portanto, isso é para toda a vida. Portanto, isso nunca vai mudar. Portanto, não há outra hipótese. André, olha, o nosso tempo está praticamente no fim. Falta-nos aí mais 30 segundos, um minuto, talvez não tanto. Se o André entender dizer alguma coisa, tudo bem? Se entender... Eu só queria dizer então que deixar primeiro este magnífico auditório de ouvintes que me estão a ouvir, que primeiro para rezarem pela minha vocação sacerdotal, para rezarem também que eu possa servir e que o Senhor também possa mandar no meio das nossas comunidades sacerdotes para a nossa igreja. Nós estamos a precisar de tantos sacerdotes que possam ajudar as pessoas a caminhar. E também peço então para rezarem então pelas pessoas, para que a própria fé das pessoas também possa crescer mais nos nossos dias. Isso é muito importante. E faço então esse apelo aos jovens: não tenham medo de seguir Jesus Cristo, Ele estará sempre connosco. André, obrigado, e olha, espero que não seja a última vez que a gente se encontra e que no futuro possamos conversar. Eu também terei todo o gosto, se algum dia precisar também de que eu possa dar outra entrevista, com todo o gosto. Essas conversas são sempre interessantes e nunca se sabe também se um dia não poderei vir para as vossas comunidades. Exatamente. Deixe isso em aberto, é que seja à vontade de Deus e seja à vontade do nosso Bispo. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.